põe um disco a correr. A chuva não demora mais que o esvaziar das nuvens. Se te confessasse as coisas que já atirei ao mar, o revólver do crime, palavras numa garrafa, não darei nome ao poema. Seria como quem coloca legendas aos dias e eu sou como água, tomando forma nos lugares que molha. Vou repetir, para quem só agora ligou este poema. No cesto de frutos da mãe, as estações do ano sucedem-se e o disco era um disco tão antigo, que... Boa noite e seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa Livros com Roma. Avançamos para a edição número 245. Hoje regressamos a uma área que já não íamos há bastante tempo. Hoje entramos no domínio da poesia. António, apresenta o nosso convidado desta semana. É daquelas paixões que Livros com Roma tem, que é a poesia, de facto, esse campo da excelência daquilo que vulgarmente se chama a arte literária, a arte poética, usando aqui a terminologia de Horácio, o grande poeta latino. Temos realmente um dos grandes poetas deste século XXI, da língua portuguesa, João Luís Barreto Guimarães, e isto tudo a propósito do lançamento recente no mercado e no panorama editorial português, por parte da Quetzal, do livro que se chama Poesia Reunida. Um poeta relativamente jovem, mas com uma obra já quase incontornável naquilo que é o dizer poético em língua portuguesa, e depois, porque muita da obra dos projetos literários deste autor estavam e encontravam-se esgotados, porque muitos deles também tinham sido produções editoriais de casas que, entretanto, desapareceram do nosso mercado, e a Quetzal achou por bem, de facto, reunir toda aqui a obra poética deste poeta português, natural e nascido na cidade do Porto, mas muito mais do que isso pode dizer-se, e arriscamos aqui a nossa opinião, que, por aquilo que é dado perceber, e ainda bem que isso acontece, João Luís Barreto Guimarães acabará por tornar-se, de facto, uma das vozes emblemáticas daquilo que será a construção da literatura na área e no campo da poesia, esse dizer subjetivo, intelectual e único, que é, de facto, a afirmação do sujeito perante a palavra original, vulgo a metáfora. Boa noite e melhores leituras. João Luís Barreto Guimarães nasceu no Porto em 1967. É licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade do Porto e especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Há Violinos na Tribo, de 1989, é o seu primeiro livro de poemas. Seguiram-se Rua 31 de Fevereiro, em 1991, Este Lado para Cima, de 1994, Lugares Comuns, de 2000, Rés do Chão, de 2003, Luz Última, de 2006 e A Parte pelo Todo, editado em 2009. Poesia Reunida, uma edição da Quetzal, é uma compilação de toda a sua obra já editada. Barreto Guimarães, muito obrigado e boa noite. O porquê de, sendo relativamente jovem, isto que é a vontade, percebe-se que, de facto, o conjunto, a totalidade dos seus livros estavam dispersos por várias casas editoriais, talvez tenha sido esta a ideia, muitos deles também esgotados. De qualquer forma, o porquê de um poeta relativamente jovem ter esta ousadia, se quisermos, de aceitar o desafio, penso eu, por parte da Quetzal, de reunir todo o conjunto, quase no, naquele sentido que é a obra completa, ou a poesia completa, pelo menos até ao momento. Até ao momento. Olá, boa noite. Realmente, os livros encontravam-se basicamente ou esgotados ou indisponíveis nas livrarias. O primeiro livro foi um livro em edição de autor e, portanto, teve uma edição relativamente limitada e, alguns anos depois, esgotou e deixou de estar disponível. O segundo e o terceiro livros foram editados na Limiar, do Porto. Uma editora que foi muito importante e que, durante muito tempo, editou o poeta Egito Gonçalves, sim, mas o Eugênio Andrade também. Mas com o falecimento do Egito, que aliás faz muita falta à cidade do Porto, era um grande homem, um grande poeta e um grande tradutor e um também, visionário, já agora, até no trabalho sistemático que teve de trazer a poesia do leste para a nossa língua e do norte da Europa também, da Escandinávia. Mas dizia, a partir do momento em que esses dois livros, em que o Egito faleceu, portanto, a editora deixou de ter uma existência real, eu cheguei a reunir esses três livros numa edição da Gótica, exatamente com a mesma função de os tornar disponíveis, bem como o Resto do Chão, que também saiu na Gótica. Mas ao que me dizem, ao que julgo saber, a Gótica também terá encerrado. Fechou, definitivamente. O Luz Última da Cotovia, ao que sei, esgotou. A Parte pelo Todo, Nas Quase, também foi um livro que também teve uma existência relativamente curta, embora significativa, porque As Quase, como sabemos, também tiveram que encerrar. E, portanto, havia basicamente no mercado, a pedido para a editora, o Lugares Comuns, para a Mariposa Azual. E era estranho um autor que, de alguma forma, tinha uma intervenção ativa na blogosfera e nos jornais e que tinha uma vida literária recente, não ter os seus livros disponíveis numa livraria. De maneira que, quando se proporcionou reunir esta poesia, este livro na Quetzal, estes sete livros na Quetzal, obviamente não se hesita perante um projeto destes e realmente saiu um livro lindíssimo. Um livro do qual estou bastante orgulhoso. Não é a totalidade da obra que eu escrevi até este momento, porque eu tenho um livro pronto, praticamente pronto. Estou a trabalhar em três ou quatro poemas nos quais ainda tenho algumas dúvidas, mas havia a possibilidade de ter colocado esse livro em oitavo lugar aqui, a seguir ao último, mas é um livro que é, de certa forma, é um livro de síntese e não fazia muito sentido colocá-lo aqui. Portanto, saiu este como testemunho de um percurso literário e que espero que seja só metade desse percurso. E posteriormente, em 2012, irá sair o outro. Esse tal, próximo livro de originais. O oitavo livro. O que é que acontece? Uma das coisas que estamos aqui até há momentos a falar em off, é um pouco esta, normalmente, os campos do discurso explicativo à volta daquilo que é o trabalho poético. Há sempre, vamos lá, um voluntarismo nessa definição, por um lado. Por outro lado, há a predominância também de um grande campo teórico, uma necessidade explicativa, mais ou menos acantonada, um aparelho também muitas vezes formal, rígido o suficiente para manietar um pouco, ou pelo menos dar voz àquilo que é a identidade poética, se é que isso também em abstrato se pode entender. Estávamos nós a falar em off que um dos trabalhos, ou pelo menos uma das consciências que o João Luís tem como poeta, é exatamente a maturação intelectual. Isto quer dizer, em termos muito prosaicos, há um domínio, e um predomínio do eu burilado até à exaustão, qual um Ourives, ou pelo menos um trabalhador no polimento de um diamante poético, que é o poema que aqui está, que pressupõe quase, vamos lá, a dominância daquilo que é a essência da metáfora poética. Quer dizer, a realidade existe, em bruto, e depois o eu, o criador, vai tentando domá-la e fazê-la mais ou menos perspectivar um dizer ou uma simbólica desse eu subjetivo que é o poeta. É neste campo, neste último campo, que de facto se pode eventualmente perceber a lógica deste dizer poético que é a poesia reunida do João Luís Barreto Guimarães. Eu acho que isso é uma das características que se torna particularmente evidente com esta reunião. Particularmente o meu gosto, quer pela tradição, quer pelo ofício. O que é que isto quer dizer? Por um lado, agrada-me a ideia da escrita poética em si. Esse olhar para a realidade, esse estar atento aos detalhes, aos pormenores, às falhas, aos absurdos, aos acidentes do quotidiano, e de alguma forma transfigurá-los e construir poemas, construir textos à volta disso. Mas por outro lado, ou talvez sem a partícula mas, por outro lado, interessa-me também a arte de o fazer, o ofício de o fazer. E não por acaso, em numerosos poemas, deixo de fora as costuras e os alicerces e os andaimes e o esqueleto dessa construção. Ou seja, eu acho que isso é uma característica da pós-modernidade, esse desconstruir e mostrar o making of do poema, quase o mostrar deixar o leitor entrar um pouco no processo que levou à construção. E são numerosos os exemplos ao longo destes 7 livros em que eu desafio a forma do poema, em que o ponho em desequilíbrio e obrigo o leitor a participar na sua construção, até desde o intercruzamento de discursos, em que eu obrigo o leitor a criar o seu próprio poema, como se esses níveis discursivos funcionassem como uma colagem, o que de alguma forma tem pisca o olho ou uma certa arte da instalação um certo gosto da pintura, por exemplo, pintura barra colagem. Uma espécie de um ready-made que poderá eventualmente afirmar de uma forma, vamos lá, quase obrigatória do próprio leitor confrontado com este tipo de poemas que aquilha. E faço isso de uma forma em que o aspecto lúdico do humor, ou então num extremo de discurso, a ironia, o sarcasmo, claro. Pontualmente o sarcasmo, eu julgo que não chega ao cinismo, mas entre o humor e a ironia e um toquezinho de sarcasmo, deixo esse esqueleto, deixo essa ideia à vista. Interessa-me tanto o plasmar a realidade quanto o mostrar ao leitor qual foi o processo que utilizei para plasmar essa realidade. das questões que normalmente também é decorrente um pouco até disto que estamos agora aqui a tentar perceber, ou pelo menos a explicar, é que percebe-se na origem, neste caso no momento da gênese do poema, que o poeta ou o criador necessariamente conta com um que vai ler, o leitor, o receptor do campo poético. Mas até que ponto esse mostrar, esse rendilhado todo, esses interstícios que fazem cada poema, até que ponto é que podem ou não ser limitador ou limitativo dessa autonomia do leitor, a partir do momento em que se percebe que o leitor realmente é a condição essencial, segunda, que não é a primeira, será, ou a terceira no caso, a primeira será sempre o poema e o poeta, mas a condição segunda para a existência da própria obra de arte, neste caso, o poema. E não falamos já do conjunto geral, que é o livro dos poemas, de cada obra em particular. Até que ponto é que este dialogar, este triângulo essencial para a existência do poema, é fundamental, não limitando a consciência do poeta, realmente a autonomia do exegeta, se quisermos, daquilo que vai ler e perceber? Esse será uma possível leitura. Uhum. É um facto. Eu, pessoalmente, julgo que a fruição do espectador, do leitor, do ouvinte, é maior para uma determinada arte poética, uhum, seja a fotografia, o cinema, a dança, a literatura, o que for, se perceber a arte que está a... se perceber algo sobre a gênese da arte do que está a observar. O exemplo clássico é a pintura. Uhum. Um visitante de um museu que tenha uma noção rudimentar que seja, elementar que seja, de quais foram os ismos desde o final do século XIX até ao final do século XX, naturalmente que se percorrer as diversas salas de um museu, vai sentir uma fruição maior por reparar que há uma representação realista no início que, a certa altura, passa a ser dada sob a forma de uma pincelada e, a certa altura, de um pontilhado. E, a certa altura, a imagem desaparece e começam-lhe a aparecer quadrados abstratos. E depois, mais adiante, começam-lhe a aparecer latas de sopa e desenhos de banda desenhada. E, mais adiante, volta um certo realismo, mas com uma mensagem sobre o adultério, o incesto e tal. Uhum. Estou-me a recordar, por exemplo, de Paulo Arrego. Uhum. Por aí fora, a fruição que o espectador tem ao percorrer aquelas salas não se limita a dizer está ali uma cara bem pintada, está ali uma árvore bem pintada, está ali um quadrado muito bem preenchido que joga muito bem com um quadrado azul e um quadrado amarelo e chama-se azul amarelo. Mas por outra, okay, usando esse exemplo que agora citou, mas até que ponto é que esse, vamos lá, situar-se nos vários ismos, partindo até deste pressuposto que eu agora vou tentar dizer também, que é um pouco este, que é a realidade que ficou a descoberto, aquela realidade que o espectador ou aquele que olha o quadro não tinha percebido, mas ela estava lá. Certo. E há alguém que desvela, tira o véu dessa bruma e harmoniza essa realidade. Até que ponto é que há uma consciência anterior dessa capacidade quase luminosa, não é um tipo de epifania, mas admitindo eventualmente isso, porque a questão epifânica ligada à arte é um pouco quase um voluntarismo. Limita um pouco essa consciência, a elaboração intelectual, o conhecimento da retórica anterior para elaborar depois um novo dizer que potencialmente existia ou existe, por exemplo, na língua portuguesa, em bruto, no seu conjunto. Até que ponto este será o papel do poeta no meio destes dois polos? Deixa-me ver se percebo bem a pergunta. O António está-me a colocar a questão sobre se o desvelar em demasia rouba efeito de fruição ao espectador. Neste caso, ao leitor. Mas eu não estou a explicar os poemas. Uhum. Eu estou apenas a mostrar como eles foram construídos. ou estou a jogar com os recursos formais que a página e a tinta preta, ou inclusive a tinta de outra cor, me oferece, ou até a sua ou o símbolo, uma coisa qualquer. Ou outra coisa qualquer que eu possa colocar numa página e um livro de poesia. E o poema deixa de ser um poema meramente escrito para aspirar a ser uma obra de poesia, uma obra de arte, eventualmente, em que há um diálogo com a inteligência do leitor. Eu, pelo menos, quando admiro as obras de outros poetas, outros pintores, não há nada mais interessante e mais recompensante do ponto de vista da fruição do que perceber que, humildemente, o artista nos está a tirar inteligência para o cérebro e nos está a pedir para desvendarmos a charada. Desde que o véu não seja totalmente levantado e que fique uma margem de mistério, uma margem de enigma, como dizia Thomas Tranströmer, desde que fique uma margem de enigma significativa para permitir o desvelar, o interpretar, que, como sabemos, é sempre um interpretar múltiplo, não é? Dependendo da vivência de cada leitor perante a leitura que faz, que é diversa da do leitor adjacente, eu julgo que se torna uma característica interessante. E depois também há que contextualizar tudo isto na época cronológica em que está a ser produzido. Nós estamos a falar de livros que foram produzidos desde o final dos anos 80 até aos inícios dos anos 2000. E, portanto, estamos a falar em Portugal de um pluralismo, estamos a falar de uma pós-modernidade. E eu gosto muito que o poema seja contemporâneo. Eu gosto que o poema seja contemporâneo, quer em tema, porque eu gosto que o poema tenha um tema. É uma característica destes textos. Eu não gosto que o poema passe uma mensagem. Odeio que o poema seja moralista. Fujo disso quanto posso e terei cometido esse crime nos meus primeiros poemas, ocasionalmente. Mas gosto que o poema tenha um esqueleto, uma lógica, um raciocínio que se desenvolve. Nos primeiros livros eu joguei muito com uma arquitetura externa, que era a arquitetura de soneto. Neste momento abandonei, desde há vários anos para cá, uma arquitetura externa, e a arquitetura externa do poema, as escadas do poema, o perfil, a rugosidade do poema, é determinada pela lógica da arquitetura interna. A imagética que o poema transporta sempre. Exatamente, e muitas vezes jogo, inclusive, com isso. Poderia dar diversos exemplos, desde um poema em que o corpo do poema desapareceu, porque estamos a falar da perda, até um poema em que uma série de palavras se repete até à exaustão, porque estamos a falar basicamente da rotina e do quotidiano, ou de um poema em que salta de uma página para a outra, porque estamos a falar de uma recusa. Ou seja, todo e qualquer laivo de experimentalismo que acontece na minha poesia obedece à ideia que o poema pretende, ou seja, dito de outra forma, obedece ao sentido do poema. Mas isso não é um pouco aquela, e pegando, há aqui também duas coisas, e ficaremos por aqui, à volta da discussão teórica daquilo que será eventualmente a vontade poética do João Luís Barreto Guimarães. Porque essa construção do real a partir da dimensão do dizer, e pegando na nossa tradição judaico-cristã ou ocidental, passou sempre por esse pressuposto, a liberdade daquilo do ouvinte inicialmente, o chamá linguístico, ou pelo menos, por exemplo, os textos sagrados, a Torá e toda uma outra conjugação, o Gilgamesh e toda uma série de outros textos, foram sempre partindo desse princípio que a autonomização do ouvinte, do que escuta. Porque é nesta relação entre o texto materialmente estruturado e aquilo que o vai escutar, e depois até o próprio exegeta, o intérprete da própria obra, acabará por dar alguma razão depois, se quisermos, Aristóteles e a sua definição do que é o campo poético. É um pouco também este jogo que pode ser visto e lido em alguns textos, alguns poemas que estão aqui nesta poesia reunida, em inversão, por exemplo, da dimensão do sagrado, do cortar as unhas dos pés ao pai, a submissão, a inversão do próprio dizer de uma certa paixão final de Páscoa, uma Páscoa ao contrário, em que tem muito a ver também com este enquadramento que eu agora, pelo menos, formulei. Sim, numa visão pós-moderna. Sim, sim. Numa visão... Porque a pós-modernidade bana um pouco a autonomia deste triádico, claro, essencial. Mas repare que todos os exemplos que deu, e alguns, pelo menos, eu reconheço-os claramente numa palavra ou num verso daquilo que eu escrevi, uhum, remetem para a primeira das duas, dos dois elementos que eu foquei há bocado, que era a tradição e o ofício. Uhum. E eu julgo que faz sentido julgar exatamente com formalmente com tudo aquilo que eu citei há bocado na minha resposta anterior, exatamente se como pano de fundo houver existir a intertextualidade com a tradição. Assim aparecem, disse-me só eu cá não sei. São coisas que me acontecem. Sei que nos versos que fiz vivem motivos dos mais diversos. E também sei que sendo feliz não saberia fazer os versos. Oh meu amigo, não penses que a poesia é só a caligrafia num perfeito alinhamento. As rimas são assim como um coração em que cada pulsação nos recorda sofrimento. E nos meus versos poderão haver medida, mas o que há sempre são coisas da própria vida. Fiz versos como faz dia, a luz do sol sempre ao nascer. Eu fiz os versos porque os fazia, sem me lembrar de os fazer. Como a expressão e os jeitos que para cantar se vão dando à voz, todos os versos andam já feitos de brincadeira dentro de nós. Oh meu amigo, não penses que a poesia é só a caligrafia num perfeito alinhamento. As rimas são assim como um coração em que cada pulsação nos recorda sofrimento. E nos meus versos poderão haver medida, mas o que há sempre são coisas da própria vida. E assim, amigo, já viste que a poesia não é só caligrafia, são coisas do sentimento. Vamos então a um percurso que começou há violinos na tribo. E que, pelo menos para já, está a parte pelo todo. A fase inicial, como disse, do seu trabalho poético, teve primeiro essa dimensão formal, uhum, que era quase o jogo, uma espécie de um apelo à memória do leitor, à aprendizagem, uhum, ao cânone tradicional, que é a definição do campo poético, uhum, o soneto, no uhum, caso, até ter um lastro, até uhum, ao último conjunto de poemas, por outro lado, em que se percebe que realmente a vontade de ofício, de intelectual quase, pelo menos da inteligência aguda do poeta, libertar este campo poético, claro, de umas peias que eventualmente... é este percurso que... Eu vejo com um sorriso estes meus primeiros poemas, porque é interessante que tenha escolhido a forma do soneto para me começar a expressar em poesia, porque de sonetos, estes sonetos só têm mesmo só a forma. Forma. Não porque a forma como depois o texto se espalha e como eu jogo com o enjambement e como se pisca completamente o olho à prosa nestes textos, é interessante e não deixa de haver aqui uma metáfora com a minha adolescência, de certa forma citadina, algo conservadora, em que, de dentro de uma forma fixa e clássica como o soneto, eu procurava ter um discurso algo rebelde até e algo desalinhado, e nomeadamente no segundo livro, fazendo toda a espécie de experimentações e assumindo essas experimentações sempre dentro da casca do invólucro, do envelope do soneto. E, portanto, há aqui uma ironia com a minha própria adolescência e com a minha vida na cidade do Porto e pré-universitária, ou no início da universidade, em que o soneto serviu-me tanto quanto eu o servi. Funcionou como uma arquitetura que eu tinha de preencher, quase como quem preenche uma tela. Eu tinha aquele espaço do 4-4-3-3, 4-3-3-4, tinha aquele espaço para preencher. As balizas que teriam Tinha uma baliza. O poema começava com uma letra minúscula, muitas vezes acabava sem um ponto final. Era um fragmento justaposto que eu preenchia como quem preenche com um pincel uma tela. Mas já como na altura, julgo que foi Maria Estela Guedes, chamou a atenção, tornou-se evidente, particularmente a partir do terceiro livro, que o soneto passou a funcionar como um espartilho. Havia que dizer mais, havia que dizer com outra forma. Que é este laço para cima. Que é o este lado para cima. E não por acaso, depois há uma certa interrupção na publicação, que não na escrita, e o livro que surge a seguir é um livro de poemas em prosa, espraiados, espalhados, em que funciona claramente como uma libertação da forma do soneto. Lugares comuns. Lugares comuns. Portanto, o assunto da escrita já não suportava, na interpretação que eu faço agora, a posteriori, aquele espartilho do soneto. Uma das coisas que é muito importante, sem iremos continuar mais... Deixe-me só dizer mais uma coisa. Embora eu, uma das características que eu aprecio na poesia seja a economia e a síntese. E é um exercício extremamente interessante ter um limite formal de palavras, ter um limite de forma para preencher e cumprir o exercício de não ir além, nem ficar aquém, exceto quando pretendemos exatamente falar de uma morte e ficar aquém, ou falar de um excesso e falar aquém. Portanto, existem esses dois exemplos. Existe, inclusive, um exemplo de um soneto que fala sobre saber perder e saber cair, em que a forma como o soneto se espraia desenha uma escada para nos prepararmos para... No fundo, se formos suficientemente inteligentes para perceber como ser derrotados, como perder, temos o nosso caminho aberto para subir outra vez até lá acima. Existe um soneto que tem a forma de um relógio esguio de sala. Portanto, também aí havia um certo gosto pela poesia concreta, mas que claramente não é, no meu entender, o elemento mais forte, ou o essencial ou fundamental destes poemas. Dos textos. E realmente, no Lugares Comuns, eu saio claramente desta forma do soneto e espraio-me em pequenos textos. Inspirados em muitas leituras que fiz na altura, lembro-me do Splend de Paris, do Baudelaire, lembro-me do livro de Desassossego, do Bernardo Soares. Mas chegando aqui um pouco a este ponto, há aqui várias questões que também poderão ser definidoras. Há vários diálogos que o João Luís estabelece, ou pelo menos pressupõe-se diálogos com alguns poetas, Alexandre O'Neill, algum Cesário Verde, como é dito depois aí, e depois também se encarrega na própria construção do poema de falar em João Miguel Fernando Jorge, Filipe Larkin, depois os diálogos com a Gracinda Candeias, Armanda Passos, Jackson Pollock, tudo isto que poderíamos ter conversado inicialmente, mas eu penso que muito mais importante do que isto tudo, pelo menos a meu ver, Há um livro que é quase como, vamos lá, o Rubicão para a poesia portuguesa dos anos 80, dos anos 90, pelo menos a tentativa que é feita em termos teóricos para acantonar o seu trabalho poético, que é um livro que eu acho, em termos teóricos, fundamental e que penso que será, talvez, um livro também fundamental, passa a redundância, na analítica da sua obra poética, que é um livro do professor Joaquim Manuel Magalhães, que chama Os Dois Crepúsculos. Para dizer exatamente o quê? O professor Magalhães, entre várias suposições teóricas que estabelece nesse livro, há um termo, se quisermos, um conceito teórico que eu penso que é fundamental ou quase do nível do essencial para explicar muito da sua obra, que é a obra do Poesia Reunida de João Luís, que é o conceito de restos, de pequenos elementos, de pequenas sensações, de pequenos fragmentos que aguçam a nossa criatividade. Tem consciência disso, por exemplo, o diálogo que pode ser estabelecido entre lugares comuns, nomeadamente, e estes conceitos julgados a partir dos anos 80 para muita da poesia que é feita em Portugal, até que ponto aquilo, o cotidiano, o dizer do dia-a-dia, o dizer, falou um pouco do Spleen de Paris, mas um dizer mais da quotidianidade do Porto, por exemplo, um ator e um sujeito poético que tenta dizer essa sensação, essa sensibilidade aguda, vivendo num espaço e num tempo e num momento que é exatamente a cidade urbana, o espaço urbano, que no caso poderia ser Lisboa, como poderia ser Berlim, mas que é o Porto para todos os efeitos e o café e esse dizer quase narrativo de lugares comuns. É um pouco este o cimento que estará por trás. Falou na palavra restos. Uma das coisas engraçadas que este livro permite e que falávamos no início também em off, em termos de continuidade, permitindo uma leitura que aproxima os sete livros, é exatamente que essa leitura conjunta põe eventualmente em destaque aspectos que estavam lá, sim senhor, mas que se calhar não tinham sido ditos de uma forma tão veemente. Por exemplo, o José Ricardo Nunes, no pós-fácil que faz este livro, fala muito relativamente a esta poesia no lado errado e na distração. O poeta Vasco Graça Moura, quando fez a apresentação no Porto, elaborou um texto em que fala no acidente. Na falha. Chamando a atenção que uma das portas de entrada para esta poesia é a falha. É a chávena que está esquinada, é o puxador da porta da cozinha que está avariado. O poeta Luís Quintais, quando fez a apresentação em Coimbra, falou em acidente, que uma das portas de entrada para a poesia era o acidente. Isso é interessante porque, provavelmente, a leitura conjunta faz com que textos de uns livros com outros dialoguem de uma forma em que este tipo de elementos e este tipo de centelhas a partir das quais nascem os poemas fica particularmente ou torna-se particularmente evidente. E realmente essa abordagem do real pelo lado negativo, pelo avesso, é um aspecto que surge muito naturalmente na construção dos textos. Eu tento ironizar com isso no Resto do Chão, ao colocar no final do livro uma epígrafe que diz: a felicidade não tem história. Porque, obviamente, o que eu estou a querer dizer é exatamente o contrário. Faíscas das fritas e leite das pedras. Acordo e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo. Acordo. e a vola-se cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido. Acordo, o poema miragem se desfaz, desconstruído, como se nunca houvera sido. Acordo, os olhos chupados pelo mingau das almas e os ouvidos. Metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros, sumidos no sorvedor. Deve adiantar grande coisa permanecer à espreita no topo fantasma da torre de vigia. Nem a simulação de se afundar no sono, deveras, pois a questão chave é sob que máscara retornará o recalcado, sob que máscara retornará, sob que máscara. Uma das coisas, e estamos quase a terminar também, a chegar ao final da nossa entrevista, esta vontade é essencial, aquilo que é o vocativo permanente, o estar a apelar naquele sentido, manter a atenção por parte do leitor, há sempre um dirigir-se a alguém, tu, eu, este diálogo constante, é, vamos lá, a noção que se tem do esvaziamento quase deste processo comunicacional da pós-modernidade, em que todos os poemas são iguais a todos os poemas. Naquele sentido, é difícil perceber, estabelecer aquilo que é, vamos lá, o caráter ontológico, aquilo que se manifesta por si mesmo, esse campo poético, dito de uma forma primeira, vamos lá. Portanto, é esta vontade que, como construtor, como poeta, deixando de lado esse lado cerebral da poesia, é isto que, esta lucidez que percebe que este quotidiano da pós-modernidade faz vaziar e atolar a cabeça do possível leitor da banalidade e do vazio do sentido, daí essa recorrência constante ao quase fazer-lhe... Certo. Fazê-lo reparar. Eu chamo-lhe pós-modernidade à falta de melhor termo, realmente a mim o que me interessa é plasmar o presente. Uhum. É escrever sobre o meu tempo, sobre o tempo em que eu estou, sobre a Terra, uhum, como escreveu João Miguel Fernandes Jorge. Mostrar o presente. Eu costumo brincar com os poetas, meus amigos, dizendo-lhes que escrever sobre o passado é um bocado como o código postal, é meio caminho andado, porque só o simples facto do assunto do poema já não estar, já é meio truque para cativar o leitor, porque parte-se para o poema com uma sensação de perda, e a sensação de perda é uma sensação muito aderente, adesiva, do leitor para com o texto. Não é por acaso que os romances mais kits partem sempre, uhum, de um casal que estava e já não está, de uma viagem que, uhum, se fez e não é possível repetir, de alguém que estava e morreu, uhum, de uma relação, etc. Os exemplos são inúmeros. E os grandes romances, ou designadamente os grandes, uhum, filmes independentes, partem da sabotagem desta fórmula. Quando se espera que eles se reúnem, eles não se reúnem. O código é a subversão. O código é sempre a subversão. E eu acho particularmente difícil escrever... Eu já acho particularmente difícil escrever, claro, poesia quando comparado com o romance. Uhum. Não querendo ofender ninguém, eu tenho a sensação de que se me sentasse a escrever um romance, faria um romance com alguma facilidade. Não sei se o faria diferente. Uhum. E não sei se o faria com... direito a merecer as estantes dos leitores e as estantes das livrarias por muitas décadas. E a parangona do... Pronto, não sei se o faria dessa forma, mas acho particularmente difícil escrever poesia porque, exatamente porque este poema que é, esta máquina que é o poema, que se repete quase como uma música ou quase como um disco, uhum, cada vez que o lemos e ouvimos, uhum, e é, isto é um conceito importante porque também está presente no, o conceito de música e o conceito de desse lado musical dos poemas, uhum, como advogava o T.S. Eliot, uhum, é algo que me é bastante caro. A temata contínua, por exemplo, do corpo poético. Exatamente. Agora perdi-me. Que era essa repetição da música, a questão da musicalidade interna, da própria repetição de uma fórmula poética, uhum, que obriga quase necessariamente a uma consciência. Exatamente. Já apanhei o fio outra vez. O que eu ia dizer era que acho particularmente difícil escrever um poema bom. Tendo em conta o aspecto de síntese e, uhum, de economia, uhum, e de máquina concentrada de transmissão de uma emoção ou de um raciocínio, uhum, acho sinceramente uma arte algo mais difícil que a arte da ficção. A mais-valia aqui será produzir, criar um texto que, lido hoje, possa plasmar este presente, uhum, chamando a atenção ao leitor presente, ao concidadão presente, uhum, exatamente para algo que o olhar não mostra de uma forma evidente. Portanto, obrigá-lo a destapar a realidade, uhum, obrigá-lo a reparar. Nessa mesma. A parar, uhum, reparando, uhum, a observar com olhos de observar, uhum, com olhos de ver, mas que de alguma forma, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, o poema seja tocado e é tocado com a agulha da nossa voz, uhum, pomos o poema a tocar pela nossa voz e dele, de alguma maneira, continue a exibir reagente o seu exemplo, uhum, de universalidade. Uhum. E eu vejo isso em muitos poemas, uhum, de outros poetas que admiro, e normalmente eu costumo dizer que gosto de poemas, não gosto de poetas. Uhum. Obviamente que quando um poeta tem 10 e 20 e 30 e uma obra inteira de poemas que são extraordinários... nesse momento nós rendemo-nos a esse mestre, rendemo-nos a esse mestre, uhum, e obviamente passamos a dizer que gostamos desse, uhum, poeta porque temos um grau de identificação com toda a obra dele, porque a obra se torna universal. Uhum. E o que a torna universal, julgo eu, é a forma como dialoga com a tradição, uhum, como o autor soube ser um anão em ombros de gigantes, uhum, quando produziu, uhum, e a forma como é construída com a arte, com o ofício dessa arte. Basicamente são as características que eu mais admiro na poesia e que tento aprender a fazer e que estou a aprender a fazer ainda. E assim terminamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 245. Tivemos como convidado o poeta João Luís Barreto Guimarães. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo espaço. Entretanto, pode sempre contar connosco em rumo.pt. Tenha uma boa noite. Música.